Tango, Oscar Juliet X-Ray, é o solo. Por gentileza, senhor, confirme a última DLA, foi mandada para que hora, senhor? Eu vou checar agora com a sala IS, infelizmente meu sistema não está recebendo tais DLAs. Assim que eu checar, eu pago sua cópia, o Oscar Juliet X-Ray. Pátio 5, é isso? 9098, contato radar, sua para o 400, saída Adael. Adael, sobe ao 400, voo 9098. Voo 394, desça para 2000 pés, ajuste ao 90 no meio, está livre LS, a ponta localizador. Cortando o localizador, é 2000 pés, 90 no meio. Azul 4207, desça para 4 mil pés, ajuste a 0 no meio, mas quantas milhas junto de viu? Reporta ao término de desvios. Também é 6140, informação Sierra, autorização Mateo. 6140, Maceió, eu tenho aprovado 350, prepare pouca transição para Ju. Escute informação, Sierra número 2 para a cópia 6140. Mateu, com a Sierra aguardando, 62140. Salvador, é o gol 1648, autorização Mateo, informação Sierra. O senhor chamou no 648? Abriu. Sierra, confere, senhor. É o número 2 para a cópia, prepare saída PUCA, transição Caju, o número 48. Vai, escuta, Sierra. Papa Tango, Oscar Juliet X-Ray, pronto para cópia? Oscar Juliet X-Ray autorizado para Sierra November, Tango Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 080. Pista em uso no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo direto. Correção, após Momo direto Cogbo, após Cogbo direto conforme rota. Controle 120.8. Transponder 5461 no Papa Tango Oscar Juliet X-Ray. Fechamento correto, Oscar Juliet X-Ray, meia dúzia a bordo, acionamento táxi, decolagem, parte da bata, chame torre 1-8-95, Oscar Juliet X-Ray. Autorizado, chame para o táxi. Para cópia. Para 6140, na escuta para cópia. Escuta, pronto para cópia, 6140. Fechar 6140, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 350. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, subida PUCA, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5553, Oceaneer 6140. Autorizado Maceió, 350, fez o voo 7. Decola na 10, primeira curva à esquerda, na PUCA, transição Caju, 208 controle, acena 5553, 6140. Protejamento correto, China 6140. Portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará. Voo no 648, pronto para cópia? Pronto, 648. Voo no 648, autorizado para Serra Bravo Mike Oscar, via Presoluno 7 até Orágua, após direto, nível de voo 350. Decola a pista no 0. Primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5554, gol no 648. Autorizada, Pesolo 17 até Orágua, por direto, nível 350, decolando da pista 10, curva na esquerda, PUCA com transição Caju. O controle 208, transponder 5554, informação Sierra no box 01, gol no 648. O número 648, cotejamento correto. Chame pronto para o puxa já. Tá, obrigado. Puxa, acionamento número 21. O número 21, portão 9 aprovado. Pushback, acionamento, chame táxi. Formado, chamando táxi. Zulu 394, estabilizou? Afirma agora. Torre, 1895. 1895, bom. 136 a bordo, 3 horas e 20, Natal. Zero, gol 1184, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pistão no zero, ajuste no 016, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, 1184, tem um bom voo. Liga, companheiro, espera, ponto espera 295, 184, não vai ver, valeu. ...9098, chama agora Recife, na frequência 1251 e alterna 13325. 251, 3325, boa. Boa. Do 4207, calibre final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. O ajuste 10106. Ajuste 2106, autorizado ele antes de X-ray, azul 4207. Salvador, bom dia, eu vou chamar 633, Sierra, Serra, autorização. Vou chamar 333, bom dia, Sierra, confere. 360 tem aprovado, São Paulo, Congonhas, pronto, cobre, senhor. 360, pronto. Vou chamar 633, autorizado, Sierra, Bravo, Sierra, Papá, via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita. Saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5556, Oceania 6333. Sendo autorizado São Paulo, Sierra Bravo, Sierra Papá, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Motiva, controle 120.8, transponder 5556, e a rota foi aprovada em... Vou falar em direção à área de A3-10 e a BHG. A333, somente a saída da El com transição Motiva. Afirma da El Motiva. A333, negativo da El Motiva. Saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva. Correto, cotejamento, acionamento 333, portão 11, chame pronto para pushback. Pushback, acionamento. Chamaremos. Para o próximo, número 2, temos 135 a bordo, 4 horas de economia, terra Galeão. 135, 4 horas, corteado, gol número 21, no táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera, prestando 0, ajuste no 0 no 6, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, no 621, tem um bom voo. Autorizado, via pátio Índia, ponto de espera... 1-1-8-9-5, 1-0-9, livre vento, 1-7-0 graus, 1-0-9. Aliás, livre de palácio, espaço. Controle azul, 4-2-0-7, solicito voo Walter Marta, devido formação para a próxima dona. 4207 está livre de desvio de informação, informe na final do procedimento. Vai reportar, 4207. 394, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, gol 1394. Ah, pronto para decolagem, já ingressou na pista, mas de qualquer forma está autorizado, que agora deverá cumprir as autorizações. Torre Salvador, Warner 2, eu não posso estar dando os ar. Romeo 21, mantém a posição. Mantém a posição, Warner 2. O esquiatão está na chuta? Ok, conforme orientado, a instrução foi para deixar lá pronto para a decolagem, que o senhor já ingressou na pista taxiando. Contra as instruções dadas, agora está na pista, a linha em condição de decolar imediato? Ok, a linha e decola, pista 17, vento 160 graus, 109. A instrução do senhor, o senhor foi deitado, o senhor para chamar a linha, ok, eu vou rever aqui a gravação e verificar. Ok, está livre a linha e decolar agora. Vento 160 graus, 109. Vento 160. Só jogou o óleo, você para chamar o contrário? Uno 184, contato radar, vou para o nível 370. 370, Uno 184, realizando o desvio esquerdo da proa 025, vai estar a formação. Gol 1739, acionei identificação, desça para o nível 050 na chegada à maré. Autorizado, etapa. Azul 4207, passa no externo, chame agora 2 Salvador, 11895 e tem um bom pouso. 11895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, aproximação final. 4207, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 12, nós, pista úmida. 207 tem livre pouso. Serra Tango, decola aos 37, mantém a proa até 2000 pés, chama o controle, 119, decimal 35, Tango. Mantém a proa até 2000, controle 1925 e Serra Tango. Por correção, desculpa, o controle 1208, aqui é 208. 1208, isso é até. Controle Salvador, Tapatango, isso é até. Tapatango, bom dia, contato radar de colagem, suba para o nível 170. 170, isso é até. Sobe para não perder a autorização, hein? Serra Tango da presença autorizado, direto Conde. Direto Conde e Serra Tango. 421, autorizado a linha manter na 190. Autorizado a linha manter na 190, gol no 321. 4207, no solo 39, direito 21 no solo. 21 no 4207. Paulo Salvador, azul 4207. Azul 4207, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso na táxi aí, Juliette. Via Alfa para ingresso na Juliette, azul 4207. Ceado, pronto. Livre decolagem, o gol vento 1 no 40 graus, 109. Autorizado decolagem, gol no 109. Informo que está aguardando, agora já foi ultrapassado. Tem entrar pelo setor de decolagem que está passando 5 mil em subida com o Polo Nordeste, que não vai interferir na sua decolagem com curva de direita após. 7 graus para a informação iniciada, agora na 209. 08 corrigindo 150. 150 como sinal agora, o whisky Serra Tango, subimos até o nível 150. Subimos até o nível 150, pediu pra gente mudar de frequência ou permanecer nessa? Permanece o whisky Serra Tango até Conde. Até Conde nessa frequência, obrigado, vai subir para 150, reset. Ou 1184, controle. 1184, senhor. 050 por 25 milhas. Gol 1184, chame Recife na frequência 125 decimal 45. 125 Recife, 94, pode ir para ver. O gol 1739 está livre, está de informação, descida para o nível 050. 050-739. 3, para permitir que outra aeronave ingresse no portão 3? Afirmo, será permitido, não no mapa 0. Teste para 140, aguarde só mais 10 segundos para isso, puxa. Aguardando, nenhum papel. Colas 4-2, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom domingo, senhor. Para o táxi. Se tiver questionamento, chamará para o táxi. O aspecto será efetuado para o parque 3, nenhum papel. Muito obrigado, senhor. O azul 4207, mantenha a posição antes da Juliette. O seu portão está sendo liberado agora no momento. Olhar o código do avião, com o mesmo efetuar o pushback mais a retaguarda. Para permitir o ingresso da aeronave resiliente, ok? Sim, desde o 4207, eu vou ter sido aqui. Tem de colar da 10, vou no 642. Controle, o número zero informa atacando, desde a esquerda pro 1, analisar para fora de 10 milhas. Quantas milhas, gol número 1? 10 milhas, 1, 0 milhas. Entre, está livre de giro. Gol 1739, após desvio Voiduna, está autorizado a final do ILS, desça para 2000 com ajuste 1016. 2000 com 1016, após desvio vai com a Duna, e está ficando essa proa 1739, está autorizado a desvio 1016. Controle, bom dia, gol 1648, Puka. Gol 1648, contato radar, suba para o 350 na saída Puka. Puka 350, gol 1648. Ingresso no Juliette, quando com segurança, possível ingresso, ingressa, portão 034207. Ok, faz adiante, ingresso, portão 03, obrigado, 4307. Dia 3198, acena identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Para 050 na Mari, obrigado. 3198, mais voz, ETAP da presente. Obrigado, ETAP. Obrigado, 3198, ETAP. Aqui o procedimento em uso é o ILS X-Ray para pista 10. Confirme, eu solicito o ILS Whisky. Tornando a prova de lenda, gol no 621. Gol no 621. Paulo Salvador, o Oceania 6336, posição 3.1, puxa o estacionamento. Posição 1.1, aprovado o puxo de estacionamento, Oceania 6336, chama aqui onde o táxi. Chamarei para o Protax 6336. Protax, Oceania 6140, está com 078 a bordo, alternativa é visível, controle via 2 horas. 2 horas 078 Recife, copiado 6140. Graças pela coordenação, tem livre táxi via parte principal e Índia. Quanto espera de 0, ajuste no 0 no meio, observando somente o Andréia Azul. Quanto espera quando pronto, chame torre 118, 95, 6140, tem um bom voo. Gente, o GM 6140, está livre o táxi de parte Índia, quanto espera 295 e 1016 no ajuste. Mas é um bom dia, vamos lá. Bom dia, senhor. Campinas 340, tem aprovado, Tierra, confere. Pronto, falta, senhor. 2597, autorizado para Serra Bravo, Kilo, Papá. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pista 1110, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5570, azul 5197. Zero, protegimento correto, azul 5197. Portão 10, chame pronto para o puxo de instrumento, senhor. Zero, ponto zero, dá 10, vamos para decolar. Autorizado alinhar e decolar, vento 1, 40 graus, 1, 2, 9, 6, 1, 4, 0. de alinhar a decolada 1-0, Juliette Alfa Zero. Salvador, gol no 739, passando de 1 agora, baixar de checar. 739, continua a aproximação, aguarda a revisão de pouso. Guardando 739. Uno 648, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 12685. Uno 648, chame Recife agora, frequência 12545. 2545, agora 648, obrigado. 6140. Uno 739, livre pouso, pistão 0, vento 130 graus, 15 nós, pista indo um pouco úmida. Assente, livre pouso, pista 10, gol 739. 350. 350, Cocha 61, 150. Salvador, bom dia, boa noite, 64, informação, guerra. 1864, bom dia, sana identificação, vou Itape, desça para o nível 060. O controle Oceaner 6140 vai precisar de desvio à direita, mantendo a proa 100 por 20 milhas, recebendo informações. Está livre de desvio de informação. 6140. Oceania 6333 para o táxi, temos 116, 116 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Oceania 6333, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pistão do zero, ajuste no 06. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8 decimal 95, 6333, tenha um bom voo. E a parte Índia, no ponto de espera, 18,95. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Falou, senhor. Autorizado decolar, X-Ray. Vento 140 graus, 12 nós. Três, nove, só os três, é o 5-4, direito, 1-2-1-1. Um, Salvador, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 739, táxi aprovado via Alfa. Dará passagem na Alfa, um Airbus da Avianca em direção ao ponto de espera. Após ingresso, Juliette, portão 04, voo no 739. Tem Matias, autorizado, táxi da Alfa. Aguardando o Airbus, depois segue via Juliette, tipo 34, voo no 739. Correto. 5-5, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, posso fazer esse aqui? Controle Salvador, muito bom dia. Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, decoladão no 7 na sua escuta. O Oscar, Juliette X-Ray, contato radar na decolagem, saída Momo, suba sem restrições para o 080. Sem restrições ao 080, Oscar, Juliette X-Ray. É 398, autorizado final do ILS, desça para 2.000 pés com ajuste no 0,6. 2.000, com 16, vai chamar de autorizado na 398. 934, solicita proa 050. Aproveita o Salvador, encerra a para a descida. Papa Tango, isso que o Serratango está agora 2 milhas para a Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju na frequência 1203 para a descida. Tchau, vovô. Aracaju, 1203 para a descida, obrigado, encerra. EMEA 363. Ali mantém, EMEA 333. Na 050, o gol no 864, após desvio, voa Iduna, e será apresentado para 3 mil pés com ajuste no 0,6. Grata para desvio, Iduna. 3 do pé, 0 Israel, transição Motiva, controle 120-8, transponder 5571, no voo no 395. 395 autorizado para Congonhas, nível 360, conforme Rosa decora da 10, pulso para a direita, saída da Israel Motiva. Controle 1208, transponder 5571, no voo no 395. Bono 395 é a saída da EL Transição Motiva. Da EL Transição Motiva. Correto cotejamento, Bono 395, Porto 62, eu chamei pronto para o pushback de acionamento. Vai chamar, obrigado. 90 aprovado, 5197, chame táxi. Oxenê 6140, autorizado Maceió da presente, chama agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2685, direto Maceió, muito obrigado. Decola, chama o controle 1208. 208, boa semana. Tango Oscar, Juliette X-Way, confirme a proa ideal para o destino. Um minuto, senhor. Bom dia, controle, Oceania 6333, da EL Leda, mostra. Bom dia, Oceania 6333, contato radar, autorizado Leda, suba para o nível 360. 360, Leda na proa 6333.

Serrano, chame a 2, Salvador, 11895. 2395, obrigado, 39. De um Embraer da Azul, em direção ao ponto de espera da pista no zero a cauda. O senhor tem livre aí pushback e acionamento no portão 62, eu chamei pronto para o táxi, no 395. Faz o Azul autorizado chamar para o táxi, estou no 395. Torre Salvador, 3198, ILS 10, baixar trabalho. 3198, liga o pulo, pista 10, vento 140 graus, 10 nós, pista pode estar ainda um pouco úmida na, nos dois últimos terços. Sente, liga o pulo, 10, 398. 33? 220, 7 milhas. Sete está livre, desvio. Livre, desvio, 62, 6363. Trume, controle 120.8, transponder 5002, tá 3191. Estamos autorizados para o Galeão via APA Novembro 857, nível 340, decola da 10, curva direita após, perfil da EL, Leda e Trume. 120.8 com Salvador, 5002, transponder, tá 3191. Protegimento correto, tá 3191. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Alô, no 5. 05, copiado. Nada. 02, transfere, frente da Sango, autorizado pelo caminho de Tietê, descida 110. Seu passarelo 9802, acione a identificação, desça até 4 mil pés na chegada MAN, o ajuste 1096. Frente descendo até 4 mil com 1096 no perfil da MAN, seria possível a Amanda presente? Pesado, MAN. Voando a Amanda, isso na 202. Oi, Salvador, muito bom dia, no 1162, 0230 para 1170, frente da Serra. Chegou 1162, acione a identificação, desça para o nível 060 na chegada Mário. 060 na Mário, 1162. Controle, o Chanel 6333. Siga. Possibilidade de coordenar a proa de moto para evitar novos desvios à frente? Guarda. Boa noite, 64, solicita após desvio, o aro em da Serra. Prezado marcador, o gol no 864, informe estabilizado no final do procedimento e inicie redução para aproximação. É, reportará, boa noite, 64. Azul autorizado, aliás, manter pistão na zero. 3198, solo 03, liga direita, chamando 211, solo. Solo 211, tá? 3198. Solo boa, tá? 3198, livra na escuta. 3198, bom dia, autorizado Alfa, chame para ingresso, tá com você, Juliette, senhor. Alfa vai chamar para ingresso na Juliette, tá? 3198. Controle azul 2758, faz um pequeno desvio de 15 graus, 20 graus à direita nas próximas 10 milhas, ok? Livre, azul 2758, desça para 3 mil pés com ajuste na 0 na meia. 3 mil, 1 na 0 na meia, azul 2758. Passagem da 3198, dando passagem ao 37 da Goa em direção à porta de espera. Autorizado o ingresso na Juliette, portão 023198. Ciente, manda passagem para o 73 da Goa, pois Juliette para o 02, tá? 3198. 895. Boa noite, Small 95, 264, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 64, uma milha prende a serra, baixada trabalho. Solos, bom dia, Ricardo 207, informação Tango. 4207, informação Tango, confere. Guarulhos tem o 340 já aprovado, pronto, quadra. Pronto, quadra, ok. Azul 4207, autorizado para Serra Bravo Golf Romeo, via Parzolano 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pestanhosa no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5005, azul 4207. Guarulhos, via Parzolano 0, ponta preta maçã, nível 340, Parzolano 0, pode ser claro, esquiva direita, feira da EL, transição Motiva. 120.8, controle 5005, transponder 5207. Procedimento correto, azul 4207. Portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. 4207. 094, estado 7 para pushback acionar. Nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, azul 5197. Pro visual, cono 0. Ok, 6.10, Leda autorizado. Pouso, vento 150 graus, 10 lá. Repouso na 10, com 94. Controle azul 2758, vai efetuar desvio na esquerda agora. Aproximadamente 15 minutos, ok? Azul 2758, está livre de desvios. Após desvio, foi duna para final do procedimento. Pista para 2 mil pés, informe estabilizado. Afirmativo, 2 mil autorizado, fone em condições, voará duna direto, reportado no estabilizado 73, azul 2758. Gol 1162, é o número 3 na aproximação, reduza para 220 nós. Reduzindo 220, 1162. Controle azul 517. Liga. Solicita manter a Pro 170 por aproximadamente 25 meses após leda. Tá livre, azul 5197. 5197. 864 solo, 09 direito, 211 solo. 214, obrigado. Obrigado, você tá pronto? Pronto, vou relar, sim. Autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 150 graus, 10 mais. Deveria falar pistola 0, vou sair da vez. Boa noite, 64, autorizado, táxi, Alfa Juliette, portão 612. Táxi, Alfa Juliette, para o 06864. Tá livre o táxi pelo pátio Índia no ponto espera da 10 1895 a torre. Sim, mas o pátio Índia 195 agora pode esperar da 10 com 1095. Siga a Alfa Juliette X-Ray. Assim, 1451, o Alfa Juliette X-Ray. Boa noite, 64, Zé autorizado, senhor, dar a passagem ao tráfego da companhia em direção ao ponto de espera após ingresso Juliette 612 no 864. Sete passagem ao companhia, depois prossegue a Juliette para 06, após 864. Sou, seria quantas milhas do, da localidade de destino? Negativo, 40 milhas é suficiente. Está liberando agora a nossa terminal. Serviço radar encerrado. E para informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 12545 e secundária 12685. Reaproando Duna, chamará estabilizado azul 2758. 7 azul 2758. Ah, informa que está bem congestionado aqui no setor ali de aproximação, ok? Grato. Passaria do 9802, número 2 na aproximação, desça para 2.000 pés, vai seguir para 190 a 1 minuto de duna. O ajuste no 096, informe estabilizado na final do procedimento. Aqui autorizado até 2.000 com 1096, assente da sequência de pouso, chamada estabilizada ILS X-Ray da 10, do 9802. Controle voa, voa no 395. Voa no 395, bom dia, contato radar. Se voa para o nível 360, na proa de Leda. 360, voa Leda, voa 395. Decolais, voa 10, voa 094. O Oscar Alfa mantém condições visuais, o ajuste em Salvador 1096, informe para descida. Trolha com 395, mantém a prova 230, um pouquinho aqui por 15 mil e sabe da aprovação. A livre desvio, gol no 395. Vai falar. O 1162, passou vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, que limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador 1162. O 5197, Chinegra Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, é do 5197. Sou Romeu Zulu, Oscar Alfa, chefe, seu transponder 5565, tá na posição normal? Falo que ainda não soube do contato do radar da aeronave. Confirme quantas milhas está de Salvador? Controle, gol 1162, vai atingir o 060. O 1162, desça para 3 mil pés, vai seguir tráfego à sua posição de 1 hora, afastado 8 milhas. É um Alfa Tango 72 da passarela. Sente, descendo para 3 mil, gol 1162. Controle ao azul das 758, estabilizado em LF. Setor em Salvador, 71895 e tamo pouso 2758. 2895, obrigado. Controle 9802 está reduzindo aqui devido a turbulências e formações. E passaria do 9802. Copiado, Zulu Oscar Alfa. Controle Salvador, bom dia, com 0094. Somos 094, bom dia, contato radar, saída Momo, suba para o nível 370. Sobe a 370 na Momo com 0094. O 1162 vai cruzar o localizador intencionalmente, devido à nave reduzindo para aproximação à sua frente. Aguarde novo vetor para interceptá-lo. Guardando o 1162. Tire visual em mais alguns segundos. Afirmativo, 900 pés aqui, já estou começando a ter referência com o terreno aqui. Ok, informe o teto quando ele está, 1160 graus, 1060 graus, ele pousa. Ok, com 800 pés agora à vista, azul... 2758, livre pouso. O 1162 para o localizador, cruza direita na proa 120, está autorizado a final do procedimento. Direita 1092. 1094, solicita voar direto Momo, essa informação. Só direto Momo, gol no 094. Negativo, voar direto Momo, gol no 094. Eu dou no 395. Cruzei direita por 240, deve estar para a batalha. Você me aprou? 240. Você fica livre de vir, eu dou no 394. Livre de vir, 395. Posso fazer uma prova de módico? Guarde, iremos coordenar. Obrigado. 2758. O solo 18, livre direita, 121, 1 solo. 211 solo, azul 2758. Obrigado, boa tarde. O 1162 está livre a sinal do ILS, desceu para 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil, sinal estabilizado, 1162. O 9802 informa a vista. A última aeronave pousou há 2 minutos. Avistou 800 pés. Paciente, informará o 9802. 758, boa tarde, autorizado Alfa e Kilo. Até o pote 3, atento ao sinal, exodo naquele pote 2758. Afirmativo, Alfa e Kilo, atento ao sinalizador, pote 3, exodo 2758. 3191, algum problema no pushback, senhor? 3191, vai pedir novamente o pushback. Change. Uno 395, após desvio autorizado Módulo, chame agora Recife na frequência 1251, alterna 13325. Após desvio do Módulo, agora Recife 351, você desvio pouco, obrigado, 3325. 3 Alfa Novela novamente por dentro do canal. Taxi 3191. 1162. 1162, completa final, China 2, Salvador, 118, 95, tem voo. 295, 62. Estou bem sem peça. Gente, livre pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 129. Livre pouso, 9802. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1162. Final da 1-0. Autorizado Salvador, gol 9094, oferecido para complementar a curva direita, flor de fogo, que traz da formação. Livre código, gol 1094. Livre. Sola com 4207, ponto 3, se tiver aqui pra ver. Aguarde aproximadamente 3 minutos para o posto 4207. 3 minutos, 4207. Não estamos recebendo nenhuma informação de aeronave. O 1094, cruzador nível 160, chame Recife na frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2685, 0094. Passarindo no solo aos 2-2, livre direita, chamou 2-1-1 no solo. Livre direita, 2-1-1, 9802. A radial 265, 50 mil em Salvador, não... Não temos ainda informação sobre a aeronave. Confirma, ele está mantendo 5.500 pés? Também já está sendo avistado, já avistou? O Oscar Alfa mantém-se em condições de...